aflição. Há muitos anos atrás, Paula avisou. A vida também me dá explicações, obedecendo pro céu. Pois não demora, Jesus vem.